Salvador, é o Alfa Zulu Eco. Prossiga. Prossiga, Alfa Zulu Eco. Muito boa noite, senhor. O Alfa Zulu Eco no Gate 1 solicitou autorização de reboque para o pátio 3, posição 4. Ciente, está autorizado o reboque, mantém minha escuta, informa técnica. Ciente, grato, Zulu Eco. Solo Salvador, boa noite. É o TAN 3178. Prossiga. Por gentileza, a gente já está pronto para copiar a autorização quando estiver disponível. A gente gostaria de saber só a saída prevista. É a PUCA? Prepare PUCA Zumbi. PUCA Zumbi. Maravilha, muito obrigado. Salvador, o Alfa Zulu Eco para prosseguir reboque até o pátio 3? Pode prosseguir, mantendo a escuta, prossegue o Alfa Zulu Eco. Alfa Zulu Eco. Tucano 3178, cópia. Autorizado nível 330 para Maceió. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Pucajamo, Zumbi, 119.8, 5563. Nível 330, decolada 10, curva esquerda, saída Pucajamo, Zumbi. O controle 119.8 e o transponder 5563, então 3178. Corretion pronto para push, Sônia. Chamará. Para Guarulhos, via para os 50 é da Eldiné. Via para os 58 é Gole Gonza. Ah, tá. É o. Seria da Eljuda, não? Da Eldiné. Da Eldiné, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o total 99-0700 da Delta, cruzando no momento 230 para uma centena pro de Alagoas. 16 milhas. Total 9907, identifique, chegada Bonfim, desça para 3.000 pés, 1.016 altímetros. Ok, Bonfim, 3.000 pés, 1.016 altímetros, total 9907, boa noite. Olá. Salvador, o Alfa Zulu Eco, calçado na posição 4, no pátio 3, livrando frequência, grato. Bom dia. Salvador, boa noite, o TAM 3520, Centro Delta. Identifique chegada Amanda, essa é até o 40, TAM 3520. Identificou até o 40, 3520, intenção R-Nave da 10. Sente, vou na produção da Vida 366 então, 3520. Já Vida 366, 3520. Salve Salvador, muito boa noite. É o Rio 9642 para a Copa Guarulhos 3005 da Delta. Ok, vou coordenar para a Copa, manter escuta em 1183, aguardando autorização. Aguardando 183? 18-6. São 3178, pronto, pushback, acionamento gate 5. Tá, o táxi chama em 1186. Controle, Vitor Bravo Mike, solicita regresso, Salvador. Confirma, Vitor Bravo Mike. Eu gostaria de regressar ao aeródromo. Em condições de aprovar a rotatória, o Vitor Bravo Mike? Afirmativo. E o 9642, cópia? Copia. Autorizado 300 para Guarulhos, sua rota é para o Whisky 58, decola da pista 10, direita, gole, transição Gonza, 119.8, 5557, o transponder. Copiou, autorizado Guarulhos, número 300, via para o Whisky 58, decolando a 1-0 com curva direita na gole, transição Gonza. Controle 119.8, aciona 5557, Rio 9642. Correto, pronto. Câmara pronta, viu? Total 9907 para 2000 pés, 2016 altímetro, informe localizador. ILS sem glide. Afirma, ILS sem glide, 2000 pés, 2016, informará estabilizado. Total 9907. Autorizada para uma rotatória da presente, o Vitor Bravo Mike. Autorizada para a rotatória, Vitor Bravo Mike. COB 78, autonomia de 3 horas, Salterna Aracaju. 9-0-7. Total 9907, 8086. 8086, até já. Aracaju. Correto, informará, pronto. 3178. Clear right. Total Torre Salvador, o total 9907 estabilizado, localizado, completamente visual, 110. Total 9907 autorizado, pouso, cabeceira 10, deslocado 90 metros, sinalizada, vento 150 com 612. 150 com 612, afastado 90, cabeceira da 10, total 9907. Sente livre pouso. Tá 3520 para 2500, autorizado RNAV, informe passando Serra Vitor 366. Altímetro no 0 no meio. 2500, vai reportar passando 366-1016-3520. 3178 após 727, total ali mantém. Após o total nacional ali mantém na 10, então 3178. Salvador é o Rio 9642, ponto para o Pulse Pé estacionamento. Autorizado, Rio, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Rio 9642. Sol 9907, no solo aos 44, direita Alfa e Kilo. Pátio 3, observando que tem o Rio tá puxando lá, ok? Alfa aqui no Pátio 3, observando a aeronave no puxo, o 9907. Doutor Bravo Mike, chame agora a torre, 118.6. Torre, 118.60, Vitor Bravo Mike. Torre de Papatanga, Vitor Bravo Mike, corredor interlado. Fio ativo, Bravo Mike, continua final no 7, o vento 140.612, aguarda autorização de pouso. Autorizado final 17, reportará para o pouso. Vitor Bravo Mike. Ana 3178, decolou os 4693-198. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Ana 3178, decolado. Boa noite, contato Anadá, saída pouca, Salvador 330, Tan 3178. Atenção, 330, Tan 3178.